Uma oração por humildade. Vou aqui dar uma infalível pedra de toque que irá provar todos em relação à verdade. É isto. Afaste-se do mundo e de toda conversação somente por um mês. Não escreva, não leia, não debata nada com você mesmo. Pare todo o trabalho anterior de seu coração e mente, e com toda a força do seu coração, permaneça todo esse mês tão continuamente quanto possa, na seguinte forma de oração a Deus. Ofereça frequentemente de joelhos, mas se estiver sentado, andando ou em pé, esteja sempre interiormente desejoso e seriamente orando essa única oração a Deus. Que toda a tua grande bondade tu a faças conhecida a mim e tome de meu coração todo tipo, grau e forma de orgulho, quer vindo de espíritos malignos ou de minha própria natureza corrupta, e que tu despertes em mim uma profunda verdade e profundeza daquela humildade que me faça suscetível à tua luz e Santo Espírito. Rejeite todo pensamento, a não ser aquele de esperar e orar por esse assunto do mais profundo do seu coração, com tal verdade e seriedade como as pessoas em tormenta desejam orar, a fim de serem libertos dela. Se você pode e dará a si mesmo em verdade e sinceridade a esse espírito de oração, eu arrisco a afirmar que se você tiver duas vezes mais espíritos malignos do que Maria Madalena teve, eles serão expulsos de sua vida e você será forçado, assim como ela foi, a derramar lágrimas de amor aos pés do Santo Jesus.